interrompemos a programação, vamos direto a São Paulo. Manifestação marcada mais uma vez pela truculência da polícia militar e do governo do estado. Então aí, o que acontece? A imprensa vem e muda totalmente o quadro. Abuso, violência e covardia. Acertei na cabeça. Soldados da PM de São Paulo transportam batidas na periferia em sessões de terror. Um dos tiros disparados por um policial militar atingiu o rapaz que estava no banco de trás do carro. Um menino de 10 anos, morto por policiais militares. Você prende a polícia por sangue mesmo.